deixou meu mundo de pernas pro ar. Hoje viver sem você, não sei como vai ser, será impossível te esquecer. Como na canção do Usher com Alicia Keys, queria ficar com você e ser muito feliz. Mas não, ilusão, decepção ou porque Deus não quis, algo fez você do nada desistir. Pode ser algo que fiz, que disse eu não sei, mas nunca quis e não quero perder você. Ao meu lado estou certo, é o seu lugar e todos viam isso em nós, não há como negar. Mas seu orgulho e o jeito de ser faz você não querer dar o braço a torcer. O que preciso é te encontrar pra te mostrar o jeito que se deve amar. Preciso te encontrar, preciso te mostrar ei. O jeito que se deve amar. Prometo te escutar. Preciso te encontrar, preciso te mostrar o jeito que se deve amar. Eu vou te escutar. Se tudo terminou, eu queria saber a razão. O que quer saber? Se a sua jura foram palavras ditas em vão. Isso quer dizer que entre nós não houve amor. Houve sim, eu juro a você que houve amor. Então diga por que de repente tudo mudou. Deixado um grande amor por medo de arriscar, não querer tentar, na esperança de um dia de novo encontrar tudo aquilo que só eu sei te dar. Prazer, amor, carinho, atenção, você sabe muito bem, sua busca será em vão. O melhor a fazer é você voltar pra ao meu lado, aprender como se deve amar. Te mostrar o jeito que se deve amar.